é da sua vida pessoal e é para isso que você conta com a Codata Contabilidade. Temos competência e experiência para organizar e administrar suas finanças, gastos, lucros, despesas e impostos. Realizamos serviços contábeis nas áreas industriais, comerciais e de serviços, assistindo todas as entidades sem fins lucrativos. Codata Contabilidade, uma equipe séria sob a responsabilidade do contador Newton Jacó, Rua José Santiago Bringel, 121, Centro, Araripina, Pernambuco. Fones Whats 87 991 12 7348, 87 991 43 8413. Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Grande Serra FM. Agora em Araripina, você conta com a Funerária VIP. Há mais de 30 anos atuando no ramo funerário, com credibilidade e respeito, prestando homenagens a seus entes queridos. Funerária VIP. Conheça nossos planos funerários e nossas dependências. Funerária VIP. Temos descontos especiais em exames, consultas médicas, na aviação pernambucana e outros parceiros. Faça-nos uma visita. Funerária VIP, em Araripina, na Avenida Antônio de Barros Muniz, antigo consultório de Dr. Salomão. WhatsApp Araripina, 87 981 32 1861. Atendimento 24 horas pelos números 87 9 99 93 5799 e 87 9 99 93 5804. Bom dia, Grande Serra FM. Em Araripina, Pernambuco e Grande Sertão do Araripe, 7:04. As notícias mais importantes do dia no Araripe, estado de Pernambuco e do Brasil. Começa agora, Jornal da Grande. Jornal da Grande. Força e compromisso com o jornalismo Grande Serra. Grande Serra. Opinião, seriedade e competência. Você, por dentro de tudo, está no ar. Está no ar. Está no ar. Jornal da Grande. Jornal da Grande. Salve, salve, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Já estamos chegando com o Jornal da Grande, primeira edição, sexta-feira, dia 5 de julho. Tudo bem com você? A partir de agora, estaremos aqui sendo sua companhia na próxima hora, trazendo as informações que movimentam o nosso estado, Pernambuco, que movimentam a princesa linda do sertão do Araripe, a nossa querida Araripina, aos amigos no vizinho estado do Piauí, do Ceará, para você em qualquer parte do Brasil e do mundo, através da rede mundial de celulares, computadores, o nosso público telespectador, audiência tanto no rádio como também na internet. Grande Serra que se prepara para a maior evolução no ano de 2024, que acontece no próximo dia 10 de julho. A rádio nasceu no dia 10 de junho e no dia 10 de julho, agora de 2024, com 42 anos de existência, a Grande Serra vai passar pela maior evolução com a frequência modulada 98.1. A população de Araripina inteira já está ciente que a nova frequência modulada 98.1 chega com a potência máxima para os 184 municípios aqui do estado de Pernambuco. Vai chegar muito mais longe para ficar bem pertinho de você. E aí a Grande Serra é esse veículo parceiro, é esse veículo de comunicação amigo que você pode confiar diariamente. Câmera número 1 ativada. 24 horas por dia, você assiste a programação através do aplicativo e através também do nosso canal do YouTube e o site oficial. Dê a preferência para as nossas plataformas oficiais, que é o nosso site e também o nosso aplicativo. Vamos agora então já conferir os principais destaques, as manchetes que serão transformadas em notícias para o Jornal da Grande nesse início de fim de semana. Você está ouvindo Jornal da Grande. imediatismo da notícia. Informação que marcou a semana. Governo do Estado entrega 265 veículos e reforça a frota de transporte escolar dos municípios pernambucanos. Governadora Raquel Lira se aproxima do PSD com novo secretário de Educação. Pernambuco desapropria terrenos para construção de maternidade e hospital no interior. Doação de sangue. Hemop Pernambuco convoca doadores para reforçar o estoque de sangue no estado. Vamos falar também do Plano Safra 2024-2025. Juros mais baixos em 10 linhas de crédito para agricultura familiar. Prefeitos se apressam para poder entregar obras antes do prazo eleitoral. Você acompanha ainda a Alep e governo de Pernambuco entram em mais uma rota de colisão. TCL Pernambuco promove oficina visando a economia de gastos com energia elétrica de órgãos públicos. Endividamento das famílias se mantém estável durante o mês de junho. Você ainda vai acompanhar porque MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza encontro para organizar candidatura sem terra pelo Brasil. Você também vai entender como vai funcionar o Pix por aproximação. O plantão policial do Sertão do Araripe com as últimas ocorrências, o que aconteceu nos 10 municípios que compõem a nossa região, você fica sabendo no plantão Alerta Geral. Todas essas informações agora, Jornal da Grande primeira edição, já começou na Grande Serra FM, a sua rádio número 1. Jornal da Grande, a informação em primeira mão. Microfone aberto nesse início do Jornal da Grande. Lembrando para os nossos ouvintes, você pode ser um ouvinte repórter. Os microfones estão abertos aí para você interagir através do 87 991 47 0340. A gente quer saber o que está acontecendo aí na sua localidade, no seu bairro, na sua rua, na zona rural do município. Para você que nos acompanha aí, seja também um ouvinte repórter, colaborando com a sua informação. Se a sua informação é de relevância, de interesse aí da coletividade, é só mandar que vai ser o maior prazer, o maior privilégio a gente colocar no ar aqui na número 1. A gente inicia já trazendo a previsão do tempo, como se comporta o tempo e a temperatura em todo o estado de Pernambuco, direto da capital Araripina, que não tem previsão de chuva para hoje. Vamos agora com Alexandre Nascimento, direto da APAC, é a previsão do tempo. Tempo hoje. De acordo com informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, nesta sexta-feira na região metropolitana, a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro com pancadas de chuva isolada pelo início da manhã e noite, com intensidade fraca a moderada. Matas norte e sul do estado também com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e noite, com intensidade fraca a moderada. No agreste podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas pela tarde e noite com a mesma intensidade. Já no sertão pernambucano e no arquipélago de Fernando de Noronha, não há previsão de chuvas para esta sexta-feira. Nesta madrugada, a menor temperatura registrada foi de 15 graus no sertão de Pernambuco. As máximas previstas são de 29 graus no litoral, 31 no agreste, 33 no sertão e 30 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento às atualizações da APAC, tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Da agência Rádio 6 de Notícias, nos estúdios da FENEARTE 2024, Alexandre Nascimento. Agora 7:12. Obrigado, Alexandre Nascimento. Começando muito bem, deixando a população atualizada aí com a previsão do tempo para o estado. E olha só a informação que marcou a semana. A informação que marcou a semana foi que o governo de Pernambuco, aqui do estado, atenção, pais de família, donas de casa, você que se reclama muito aí porque não tem o transporte aí da criançada para passar em determinado local, olha, 265 veículos para poder reforçar a frota de transporte escolar dos municípios pernambucanos. E aí, será que a nossa região do Araripe também vai receber ônibus escolar aqui para o nosso município, para a nossa região? A gente vai aqui trazendo a informação, essa que marcou a semana. Silmara Costa, direto da redação Grande Serra, você acompanha a reportagem. Bom dia. Bom dia, Ivan Aquino e ouvintes do Jornal da Grande. A governadora Raquel Lira anunciou a entrega de 265 novos veículos escolares aos municípios de Pernambuco. Como parte do programa Juntos pela Educação, esse será o quarto repasse de veículos escolares durante sua gestão, com o objetivo de melhorar as condições de transporte para os estudantes. A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio do Campo das Princesas e contará com 232 ônibus e 32 vans escolares. O plano ambicioso inclui distribuir 1.000 novos ônibus escolares até 2026, visando atender às necessidades dos municípios, principalmente nas áreas rurais. O investimento em transporte escolar não apenas melhora a logística educacional, mas também promove a inclusão e igualdade de oportunidades para todos os alunos. Raquel Lira enfatiza a importância do investimento em educação para o desenvolvimento do estado. Priorizam ações que beneficiem diretamente crianças e jovens em Pernambuco. Reportagem direto da redação Grande Serra, Silmara Costa. Ok, Silmara, muito obrigado por essa informação, muito importante sim, e a gente traz aqui um reprise dessa informação, já com a nossa redação de reportagem, de jornalismo, porque é de grande relevância a população de Araripina ter esse conhecimento de 265 veículos aí para poder reforçar a frota do transporte escolar aqui no estado. A gente vai aqui já trazendo mais informações, são 7h14, a governadora de Pernambuco que está se aproximando aí do partido PSD. Ela aos poucos vai se aproximando aí e agora com o novo secretário de Educação, Tony Alves, ele traz a informação, teve também aí a posse de novos secretários também nesta semana, ficou marcado com a posse aí dos secretários, tanto da educação como diversos outros setores. Tony Alves vai na reportagem. Bom dia, Tony. Bom dia, Ivan Aquino, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra. E olha, Ivan, Raquel Lira se aproxima do PSD com um novo secretário de Educação. Essa movimentação também reflete um alinhamento com Gilberto Kassab, uma figura influente do cenário político nacional e atual presidente do PSD. A recente nomeação de Alexandre Schneider como secretário de Educação do governo de Raquel Lira sinaliza um movimento estratégico que pode redefinir o cenário político em Pernambuco. Schneider, conhecido por sua atuação como secretário de Educação na gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo entre 2006 e 2012, traz consigo uma bagagem que vai além da educação. Em 2012, ele foi o nome escolhido por Kassab para compor a chapa de José Serra, PSDB, como vice-prefeito, embora a candidatura tenha sido derrotada por Fernando Haddad, do PT. A entrada de Schneider no governo de Raquel Lira levanta especulações sobre uma possível migração partidária da governadora, com os rumores de que ela poderia deixar o PSDB para se juntar ao PSD. As apostas são de que essa mudança a colocaria em uma posição mais vantajosa para a disputa eleitoral de 2026, ampliando sua capilaridade política e fortalecendo alianças. Essa movimentação também reflete um alinhamento com Gilberto Kassab, uma figura influente no cenário político nacional e atual presidente do PSD. Ao incorporar figuras ligadas ao PSD em seu governo, Raquel Lira pode estar pavimentando um caminho para uma eventual transição partidária que pode alavancar sua candidatura futura, garantindo mais suporte e presença em diversas regiões. O panorama político em Pernambuco e no Brasil como um todo está em constante evolução e a estratégia de Raquel Lira pode ser um indicativo de sua visão de longo prazo. A nomeação de Alexandre Schneider é apenas um dos primeiros passos de um possível reposicionamento político que pode ter implicações significativas nos próximos anos. A governadora parece estar jogando suas cartas com cautela, mas com clara intenção de fortalecer a base e ampliar seu alcance no cenário político nacional. Central de Jornalismo, Tony Alves. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina. Mande sua mensagem no WhatsApp do Jornal da Grande, 991470340. Muito bem, agora são 7:17 para você que nos acompanha em Araripina, Trindade, Pubi, Oricuri, Bodocó, Santa Cruz, Santa Filomena, Moreilândia, Granito, Exu. Obrigado pela sintonia. Para você que está conectado, e ative aí as notificações aqui no YouTube. Quem ainda não é inscrito, está assistindo pela primeira vez, não deixa aí de deixar sua inscrição, mandar um joinha pra gente, mandar um oi aí nesta manhã, e na hora que o Jornal da Grande entrar no ar, você já recebe a notificação na telinha do seu celular. Aperta o play aí. Agora são 7:18. Pernambuco desapropria terrenos para construção de maternidade e hospital no interior. E a nossa terra Oricuri, ficou marcada a informação que Oricuri vai ser aí contemplado então com a maternidade para poder facilitar os partos aí das donas de casa. É notícia boa para a região do Araripe. E aí próximo já, na capital pernambucana, Álvaro Torres, ele traz as informações aí dessa desapropriação de terrenos para a construção já das maternidades no interior. É com você, Álvaro. Finalidade de construir um novo hospital e uma nova maternidade em Garanhuns, no Agreste, e em Serra Talhada, no Sertão, respectivamente, o governo de Pernambuco decretou a desapropriação dos terrenos para as construções. Em Garanhuns, o nome do hospital fará homenagem ao forrozeiro nativo da cidade, o mestre Dominguinhos, falecido em julho de 2013. De acordo com o decreto divulgado pelo Diário Oficial do Estado de Pernambuco, o terreno desapropriado em Serra Talhada fica no loteamento Jardim Estrela e pertence à prefeitura. As construções da maternidade e do Hospital Mestre Dominguinhos serão realizadas em parceria com o governo federal através de investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento e irá corroborar com o investimento feito na área da saúde de Pernambuco desde 2023, que chega atualmente a quase 5,5 bilhões de reais. Da agência Rádio C de Notícias, dos estúdios da FENEARTE 2024, Álvaro Torres. Muito obrigado pela colaboração, Álvaro Torres. Jornal da Grande, o seu maior noticiário de todas as manhãs aqui na Grande Serra FM, 42 anos no ar. Vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente retorna trazendo mais informações e também a importância da doação de sangue. Lembre-se que Araripina não tem um EMOP, não tem um ponto de coleta para poder colher o sangue. Você tem que se deslocar 60 quilômetros até o município de Oricuri, caso você queira ser um doador. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação aí direto da capital também, reforçar a questão da doação de sangue. A gente nunca pode esquecer, porque é muito importante realmente salvar vidas, as pessoas que estão precisando nesse momento aí de doação de sangue, precisando de você. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com essa e com outras informações. Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Estamos apresentando Jornal da Grande. Oferecimento: sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524. Bom dia! Grande Serra FM. Vem pra cá que aqui tem oferta e economia nas lojas do Queima. Confira! Camisolas a partir de R$12, blusas adulto a partir de R$13, R$15 e R$18, camisas adulto a partir de R$15, R$18 e R$20, short jeans masculino e feminino a partir de R$28, calça jeans masculino e feminino a partir de R$45, panos de prato a partir de R$2,50 e R$3,80, toalhas de banho a partir de R$12,50, meias a partir de R$4,50. Todo dia estamos aguardando por você. Venha nos visitar no centro de Araripina. Grande Serra FM. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Chegou a hora de conquistar seu Fox 0 quilômetro no feirão de fábrica Fox Vale Mais. T-Cross 200 TSI, bônus de até R$18.000, mais 36 vezes sem juros, mais entrada e as três primeiras revisões grátis. Virtus Comfortline, bônus de R$6.500, mais em até 36 vezes com entrada de 60%, taxa zero. Polo Track, bônus de R$4.900, com entrada de 30%, saldo em 48 vezes e taxa zero. Polo TSI, bônus de R$6.000 e juros zero. T-Cross Sense, bônus de R$9.800, mais 48 vezes e entrada de 40%, juros zero. Saveiro Robusto, cabine simples, desconto de 18%, produtor rural e CNPJ, e mais 2% vindo diretamente a Ararivel. Feirão de fábrica Volkswagen Vale Mais. Estamos aguardando você aqui na Ararivel ou ligue 87 99128 2797 ou 87 3873 3299. Vá agora até uma concessionária e aproveite as ofertas da marca que você confia. Faz no trânsito, começa por você. Grande Serra FM. Doutor Vinícius Luz, médico especialista na área de coloproctologia e cirurgia geral. Na área de coloproctologia, realizando tratamento clínico e cirúrgico de doenças do intestino, reto e ânus, tais como hemorroidas, constipação, sangramento anal, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, diverticulite, infecções sexualmente transmissíveis, síndrome do intestino irritável. Realizando tratamentos modernos, proporcionando conforto ao paciente e recuperação mais rápida. Doutor Vinícius Luz atende na Clínica do Coração de Araripina, com agendamentos pelo telefone 87 9160 9409. Doutor Vinícius também está realizando cirurgias no Hospital Santa Maria. Atenção, clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Grande Serra FM. O câncer é uma doença devastadora que não escolhe cor, raça, credo e nem condição social. O Hospital de Câncer do Sertão é um sonho aguardado por muitos e que agora ganha um capítulo extremamente importante. É uma obra que ficará para a história e poderá mudar o destino de muitos pacientes acometidos pela doença. Agora chegou a sua vez. Faça sua doação em dinheiro através do Pix. A chave é o CNPJ 10 739 225 1000, ao contrário, 18. Em nome do Instituto Social das Medianeiras da Paz, ou sua doação em material de construção entregue no local da obra, na BR-316, antiga pousada do Araripe. Faça sua doação. Convide amigos, família, para fazer parte desta corrente do bem. Hospital de Câncer do Sertão. Vamos avançar nessa luta. Grande Serra! Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho. Anote aí, 98.1 Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM 98.1. Agora 7:26. Voltamos a apresentar Jornal da Grande. Oferecimento: Sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524. Muito bem, já estamos de volta e o bom dia do povão, bom dia Adelaide da Serra do Cavaco, bom dia Nogueira do Moraes, curtindo o Jornal da Grande, compartilhe aí, compartilhe com seus amigos. Tá conosco também a Neidinha na Serra do Aperto, alô Luciene, na Sargento Orlando, Girlene no Alto da Boa Vista, Nilzinha no bairro Universitário, muito bom dia e obrigado pela audiência de cada um de vocês que sintonizam Grande Serra FM. Olha gente, atenção porque amanhã é dia de festa, é dia de alegria, amanhã dia 6, você está sendo convidado todo especial para participar do Yamaha Day, Sertão Motos Yamaha Araripina, aniversário da Yamaha e o dia especial a partir das 8:30 da manhã no sabadão, um delicioso café da manhã e em seguida um passeio divertido e solidário com destino à Pedra Mágica, um ponto turístico aqui de Araripina, e os primeiros 35 participantes que chegarem à concessionária Sertão Motos vão ganhar uma linda camiseta. Para você participar, é simples e fácil. Você vai acessar o Instagram da Sertão Motos Yamaha Araripina, vai clicar na postagem que está lá no feed, vai encontrar o link ou o QR Code para fazer sua inscrição totalmente grátis. E além disso, amanhã, no dia do evento, você vai levar 1 quilo de ração em prol da ONG Ampara. Mas atenção, porque as vagas são limitadas, você não pode perder tempo, não. Garanta já a sua vaga. Chama no zap aí 87 99108-0802. Chame os amigos e vá participar do Yamaha Day, amanhã sábado na Sertão Motos Yamaha. Você é o convidado todo especial. 7:29 em Pernambuco. Jornal da Grande. Vamos agora falar da questão da doação de sangue. A gente lamenta muito, né? Uma cidade igual a Araripina, já ultrapassou mais de 85 mil habitantes, a gente falou em programas anteriores. Vamos ficar aqui reforçando porque é uma questão de vida ou morte. Você imagina uma pessoa que está nesse momento aguardando aí o sangue, a sua doação de sangue e de repente não encontrar um sangue compatível. Imagine aí uma cidade igual a Araripina, até hoje, na geração 90, a Araripina dava um show na questão aí de coleta de sangue. E hoje a Araripina não tem o EMOP. A gente já até entrevistou já especialistas, médicos, também aqui na programação número 1, falando que aguarda brevemente que a Araripina tenha um EMOP, já que brevemente também teremos o hospital do câncer aqui do Sertão do Araripe, aqui vizinho à Grande Serra, aqui na antiga pousada do Araripe. Inclusive você que ainda não fez a sua doação para a construção do Hospital de Câncer do Sertão, que você possa fazer a sua doação com qualquer valor. A chave Pix, você entra em contato aí com a chave Pix, é o CNPJ 10-739-225-1000 ao contrário, né? 0001, que é o 1000 ao contrário, 18, em nome do Instituto Social das Medianeiras da Paz. Aí, de repente, você quer fazer a doação de material de construção, mas aí não tem como fazer a entrega aqui na BR. Você pode aí transformar em Pix, que com certeza será muito bem-vindo, acabar com o sofrimento das pessoas que precisam fazer o tratamento de câncer. Quantas e quantas pessoas que já faleceram, que já morreram aqui na região, morre até mesmo indo a caminho do tratamento. Vamos aí então todo mundo colaborar e ajudar para o mais rápido possível a gente ter aí a inauguração do Hospital de Câncer aqui, que vai valer para toda a região do Araripe. Então vamos até o EMOP na capital pernambucana, porque o EMOP está convocando doadores para reforçar o estoque de sangue. Lembrando que mais próximo aqui na região você faz a doação no município de Oricuri, no EMOP de Oricuri. Gabriel Abá, ele tem mais detalhes, acompanha a reportagem. Com a a chegada do inverno de 2024, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, o EMOP, localizada no bairro das Graças, na área central do Recife, mais uma vez convoca a população a reforçar o estoque de doações de sangue nesse período de férias escolares. Vale lembrar que esse pequeno gesto pode salvar muitas vidas e garantir que os estoques de sangue estejam preparados para atender quem precisa durante qualquer emergência. As pessoas que tiverem interesse em realizar a doação devem ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. É preciso também pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação e ter se alimentado bem. Para mais informações, os interessados devem acessar o site www.emop.pe.gov.br. Repetindo, www.emop.pe.gov.br. Da agência Rádio Sei de Notícias, nos estúdios da FENEARTE 2024, com produção de Danilo Brito, Gabriel Abar. Obrigado, Gabriel, pelas informações e a colaboração aqui no Jornal da Grande. Alô, seu Neto Dias, o seu neto, ele, o senhor é doador de sangue, seu neto. Bom dia, bem-vindo. Jornal da Grande. Bom dia, Ivan. Ouvindo aqui sobre o IMOP. Eu sou doador de sangue e eu só doei até quando era em Araripina. Mudou para Ouricuri, ainda fui duas vezes lá ainda. Eu fui para a convite de alguma pessoa para socorrer alguém. Daí para cá não fui mais, que não é brincadeira. Você se deslocar de Araripina para doar sangue lá em Ouricuri, não é brincadeira. Só se for um negócio urgente mesmo. Que eu posso ir, mas a não ser eu não vou não. Agora se fosse Araripina, todo mês eu ia para de 60 em 60 dias eu estava fazendo a minha doação. Muito bem, seu neto, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. A gente tem até muita curiosidade em saber, porque pelo que a gente captou aqui as informações, é que nos anos 90, aqui em Araripina, era um show aí na questão de doação de sangue aqui na geração 90. E agora a gente não entende, em pleno 2024, uma cidade tão grande como essa, aqui não ter um ponto de coleta e as pessoas a dificuldade, porque não é só 60 quilômetros o camarada ir para Ouricuri, são 120, porque você tem que ir e também tem que voltar. Imagina aí, na correria do dia a dia, muitas pessoas têm que tirar, às vezes, do tempo para poder ir 120 quilômetros, indo e voltando, para poder fazer uma doação de sangue. E tá mais do que na hora das autoridades competentes, autoridades políticas aqui do município de Araripina, tomarem essa iniciativa, trazer informações para a população. Quando é, a pergunta é, quando é que Araripina vai ter um ponto de coleta, vai ter um EMOP? Porque o Hospital do Câncer está aí, a construção indo a todo vapor, a construção aqui na BR-316 indo a todo vapor. E quando é que Araripina vai ter esse ponto de coleta? Seu Neto Dias, ele está aqui gravando o áudio aqui, eu perguntei para ele como é que era na geração 90. Mas enquanto ele vai gravando o áudio dele, vamos aqui atualizando as informações na área da saúde, porque o SAMU ganhou 280 novas ambulâncias, né? O governo federal que está investindo em 89 milhões de reais para poder modernizar a frota do serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU com 280 novas ambulâncias que estão sendo entregues aí a 248 municípios. No ano passado, o governo federal aumentou os recursos para o serviço de urgência em 396 milhões de reais. O total para o SAMU chega a mais de 1 bilhão, na verdade 1 bilhão e 700 milhões. E o objetivo é garantir que o serviço chegue a todas as cidades brasileiras. Vamos até São Paulo, a maior metrópole do Brasil, com o locutor Dimas Soldi. Ele que traz as informações, acompanha a reportagem. No total, foram entregues 280 ambulâncias do SAMU para renovação da frota. Elas serão destinadas a 248 municípios em 24 estados. Além disso, mais 25 para ampliação do serviço serão entregues nos próximos dias. Os veículos fazem parte do novo PAC, com investimento de 89 milhões de reais para a renovação da frota do SAMU. Todas as ambulâncias com mais de 6 anos serão trocadas. A meta do governo federal é que até 2025 só estejam em operação ambulâncias com até 5 anos de uso. Somente neste ano, o governo federal vai renovar quase 1.800 veículos, como explicou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Também este ano, nós estaremos entregando 1.780 novos veículos, modernizando 60% da frota do SAMU. E temos o compromisso de chegarmos a uma cobertura até 2026, que é o nosso prazo do PAC, de termos então 100% de cobertura do SAMU no nosso Brasil. O evento de entrega aconteceu em Salto, no interior paulista. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, foi criado em 2003. O presidente Lula citou o estado da frota, que chegou a ficar 10 anos sem ser trocada, e defendeu a importância da renovação das ambulâncias. O Estado brasileiro tem que assumir a responsabilidade de cuidar do seu povo. E é por isso que nós criamos o SAMU, para dar conforto, para dar ideia de responsabilidade, para dar a ideia de compromisso. Ninguém pode morrer por falta de assistência. Ninguém pode morrer porque demorou muito para tirar a pessoa que estava ferida numa estrada. O governo federal também ampliou em 30% o valor repassado ao SAMU, chegando a 1.700 milhões de reais. O objetivo é que até 2026 toda a população do país tenha o serviço disponível. De Salto, em São Paulo, Dimas Soldi. Muito bem, Dimas, obrigado aí pelas informações, direto da maior metrópole do Brasil. Nós temos aqui a participação do ouvinte falando sobre o tema EMOP, que Araripina não tem um EMOP. A Girlene quer conversar conosco. Bom dia, Girlene. Fala, povo. Bom dia, Ivan. Eu sou Girlene, aqui do Residencial Nossa Senhora da Conceição. Eu concordo com esse senhor, porque Araripina é a maior cidade da região do Araripe, não tem uma Receita Federal, não tem um ML, não tem o centro do IMOP, para a gente, do IMOP, para a gente, a pessoa doar sangue. E esse senhor tá certo. Se deslocar daqui para Uricuri. E Uricuri é a cidade menor e tem tudo isso. Quebra um dedo, Uricuri. E olha que a cidade é de porte mais alto e não tem nada disso. E Uricuri tem tudo isso. Ah, é isso. A gente tá vendo que aqui não tem nada em Araripina de para servir a pobreza. Tudo é Uricuri. Quem tem dinheiro, aqui tem. Mas quem não tem, morre. Né? Ou então vai para o regional em Uricuri. Muito bem, obrigado pela participação. Essa é a triste realidade em 2024, Araripina. É as pessoas fazerem essas cobranças aí, as autoridades políticas tomar aí uma iniciativa, procurar a trazer os benefícios aí para a população mais carente, em especial também na área da saúde. Até para você salvar uma vida, você tem que viajar arriscando a sua própria vida para você poder salvar outra vida. Então, que isso não possa acontecer, que brevemente possam ter iniciativas para que Araripina possa ter sim o IML, possa ter um EMOP e diversos outros setores que ainda faltam em um município tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo. A gente vai para um bloco de intervalo comercial e já já retornamos trazendo mais informações e falando sobre o Plano Safra 2024-2025. Fique aí, retornamos já já. Música. 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Estamos apresentando Jornal da Grande. Oferecimento: Sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524. Dr. Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da International Academy of Cosmetic Dermatology e mestrando em ciências. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Realizando testes alérgicos e tratamento com vacinas antialérgicas. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada, cirurgias, vitiligo, melasma, micoses. Atendendo às terças à tarde e quartas pela manhã, ao Clean 3873-2238. Chegou a hora de economizar de verdade com a Bote Promo do Boticário. São mais de 300 produtos com até 50% de desconto. Compre sua fragrância favorita, sua make especial e seu produto de cuidado pagando bem menos. Mas corre, é só até 21 de julho. Vá até uma loja, encontre um revendedor, chame no WhatsApp do Bote ou compre pelo site. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Grande Serra! Casa Neto Construções, há mais de meio século construindo Araripina e região, sempre prezando pelo ótimo atendimento e qualidade em nossos serviços. Casa Neto Construções, aqui você encontra tudo o que precisa para a sua construção e reforma. Da base ao acabamento, venha nos fazer uma visita e conhecer as novidades e promoções que preparamos especialmente para você. Casa Neto Construções, há mais de 50 anos construindo Araripina e região. Rua Coronel Antônio Modesto, 17 Centro, telefone 87-3873-1709 e 996-6177-11. Performance, economia, tração e agora a super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092. Grande Serra! Sertão Central Gás, a entrega mais rápida da cidade. Você liga e em até 20 minutos, um botijão cheinho está na sua porta. Todo botijão é detalhadamente inspecionado antes de entrar na sua casa. Ele vai sempre lacrado e com dicas de segurança. Ligue já e peça o seu. 87-991-15-1219 ou 87-991-64-1400. Sertão Central Gás, segurança e qualidade para você. Clínica Ter Mais Saúde, com atendimento especializado do Dr. Alexandre Carvalho, urologista, tratando dos problemas de próstata, impotência sexual, doenças sexualmente transmissíveis, cálculo renal, incontinência urinária, infecções urinárias e demais doenças do sistema genitourinário. Atende às segundas de 15 em 15 dias, a partir das 7:30 da manhã. Marque já sua consulta e tenha mais saúde e bem-estar. Clínica Ter Mais Saúde, Avenida Antônio de Barros Muniz, 173. Fone 87-3873-3006 99184-7405. É Grande Serra! Nova Fiat Cervel Araripina. Promoção Convocação Fiat. Um mês inteiro para você sair de Fiat zero quilômetro. Nova Toro, uma picape consagrada e aprovada. O Fastback Pulse, seus SUV da Fiat. Nova Estrada quatro portas, câmbio automático e motor turbo. Temos a linha profissional, Fiat Scudo e Ducato, com descontos especiais para a CNPJ. Demais modelos à pronta entrega. Convocação Fiat para vendas direta. Descontos especiais para produtor rural e taxista. Consulte nossos consultores de vendas para saber quais os veículos elegíveis nesta campanha. Eduardo, fone 87 999 61 0099. Cervel, fone 87 981 12 23 19. Fiat Cervel Araripina, o melhor negócio para você. O câncer é uma doença devastadora que não escolhe cor, raça, credo e nem condição social. O Hospital de Câncer do Sertão é um sonho aguardado por muitos e que agora ganha um capítulo extremamente importante. É uma obra que ficará para a história e poderá mudar o destino de muitos pacientes acometidos pela doença. Agora chegou a sua vez. Faça sua doação em dinheiro através do Pix. A chave é o CNPJ 10 739 225 1000, ao contrário, 18. Em nome do Instituto Social das Medianeiras da Paz, ou sua doação em material de construção entregue no local da obra, na BR-316, antiga pousada do Araripe. Faça sua doação. Convide amigos, família, para fazer parte desta corrente do bem. Hospital de Câncer do Sertão. Vamos avançar nessa luta. Clin Saúde, uma clínica completa com mais de 30 especialidades e laboratório próprio. Ultrassom e endoscopia todos os dias. Um lugar perfeito para cuidar de você e toda a sua família. No coração da cidade, a Alclin proporciona um ambiente confortável e acessível, além de um espaço kids totalmente interativo. Um laboratório com resultados confiáveis, entrega rápida com o melhor preço da cidade. Conte também com nossa coleta domiciliar. Você de Araripina e região, entre em contato conosco através do Instagram, @AlclinSaúde, ou WhatsApp no 87 991 54 3123. Alclin Saúde. Sabia que você pode ganhar uma renda extra revendendo os produtos que todo mundo ama? Revendedor do Boticário faz seus próprios horários e ganha renda extra vendendo Lily, Malbec, Florata, Nativa Spa e muitos outros sucessos. Ainda pode revender online, fazer pedidos pelo aplicativo ou aproveitar uma loja exclusiva com produtos pronta entrega. Faça seu cadastro grátis em revenda.boticario.com.br. É mais fácil revender o que todo mundo ama. É mais fácil revender o Boticário. Em Araripina, 7:49. Voltamos a apresentar Jornal da Grande. Oferecimento: Sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524. Ok, muito bem, estamos de volta agradecendo a sua companhia por estar conosco todas as manhãs aqui no Jornal da Grande. E o tema está sendo EMOP, né? O senhor Neto Dias, ele vai contar pra gente um pouco como era no passado aqui em Araripina, já que ele disse que é doador de sangue, já faz a doação de sangue já também há muito tempo e que hoje não faz a doação porque a distância é o que separa ele para não estar indo fazer essa doação de sangue, né, seu Neto? Conta pra gente aí, seu Neto, como é que era no passado aqui em Araripina. E tinha um IMOP, era bom demais. A gente fazia questão de doar, sentia bem, saúde e tudo. Mas aí a gente chegava lá, lá tava lotado de gente fazendo doação. Nos anos 80, 90, que foi os anos que eu participei. Aí transferido para Uricuri. Aí pronto. Todos os doadores de Araripina se estimularam, porque não é brincadeira você sair daqui para doar sangue lá em Uricuri, até mesmo sem saber para quem. Que não deve ter exigência para quem. Mas o interesse fica pouco. Tá entendendo? Se aqui tivesse IMOP, tava todo mundo doando ainda, eu mesmo ainda tava. Ainda estava doando, eu já fui doar sangue no Maranhão, que meu sangue é um sangue difícil, né? Não é muito fácil de ser encontrado. E eu, uma vez eu ouvi uma reportagem, eu era caminhoneiro, e lá em São Domingos eu fiz uma doação de sangue lá para salvar uma vida de um rapaz que tinha sofrido uma agressão física, que eu gostava muito. Mas aí depois mudou para Uricuri, mas não fomos mais não. Nós era uma turma boa aqui. O pessoal de Uricuri, dos hospitais de Uricuri, vinha buscar sangue aqui em Araripina. Tá entendendo? Vinha buscar aqui. E agora, nessa situação, a cidade aumentou 90% daquela época, ou mais, e não tem o imóvel para a gente fazer a doação, para salvar a vida de algum ser humano. Era muito interessante que os políticos de Araripina, quando tem político aí, muitos políticos que até médico, faz parte de medicina, correr atrás de sair e trazer o imóvel aqui para Araripina, para salvar as vidas do pessoal do município e também do município vizinho. Era muito bom isso aí, muito bonito isso aí. Muito bem, seu Neto. Obrigado. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado pela participação do senhor também aqui, pelo seu comentário. Esperamos que os políticos da atualidade possam aprender um pouco aí com os políticos raízes, né? Lá do passado, que ajudaram a construir Araripina. É o caso aqui, a gente pode citar, mandar um bom dia para o ex-prefeito aqui de Araripina, doutor Valmir Lacerda, para sua esposa, a doutora Dionéia. Tudo bem, doutora? Bom dia. Um abraço aí para a senhora também. Todo dia está acompanhando aqui o Jornal da Grande, atenciosamente, tanto na primeira como também na segunda edição. Doutora Dionéia, conta pra gente um pouquinho aí a questão do EMOP aí no passado, aqui em Araripina. É um prazer, é um privilégio recebê-la aqui também no nosso Jornal da Grande, trazendo o seu comentário, trazendo a sua opinião. Bom dia e o seu áudio já tá no ar, doutora Dionéia. Ivan, bom dia. Só para você transmitir aí, eu criei o EMOP aqui em Araripina, quando prefeita. Quem administrava, quem fazia todos os procedimentos era a doutora Regina. Doutora Regina, a esposa do doutor Alexandre Lage. Ele era secretário de saúde. Na minha época, doutor Alexandre Lage era secretário de saúde. E doutora Regina, a esposa dele, que é cardiologista, ela era responsável pelo EMOP Araripina, mas era uma maravilha. Infelizmente, quando eu saí, acabou. Muito bem, doutora Dionéia, muito obrigado pela participação. Nós estaremos procurando em breve aí a doutora Regina também, para ela contar pra gente um pouco dessa história da geração 80, geração 90. E hoje, nesse ano de 2024, até hoje, nunca foi feito nada em questão de trazer aí um centro, um EMOP aqui completo, né? Tem que ser um prédio completo aí, com profissionais também, tem que ter os profissionais capacitados para poder atender a população, para poder fazer a coleta de sangue. Vamos aguardar que no futuro próximo a gente possa acabar com esse problema aqui em Araripina e possa ter uma resposta aí das autoridades políticas. Então, as autoridades políticas da atualidade que possa pegar exemplo com os políticos lá do passado, que quando eles comandavam o município, mesmo com toda humildade, com toda dificuldade que tinha no passado, mas existia, tinha. Hoje, não tem. Olha, a gente vai trazendo mais informações, agora 7h55, antes do plantão policial. Vamos falar aqui do Plano Safra 2024-2025, porque juros mais baixos em 10 linhas de crédito para a agricultura familiar. O governo quer então baratear o crédito para a produção de alimentos e investimento em modernização de pequenas propriedades. Vamos acompanhar a reportagem com Felipe Moura. O Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 vai trazer juros menores para 10 linhas de financiamento. De acordo com o governo, o crédito vai ficar mais barato para os pequenos produtores rurais em 2 linhas de custeio e 8 de investimento. Segundo Evandro Grilli, advogado especialista em agronegócio, a medida vai facilitar o acesso ao crédito por esses produtores, o que é importante em um cenário de juros elevados. Isso é relevante, né, num país que tem uma Selic aí de 10,5%, né, que orienta o valor da taxação dos empréstimos pelo mercado financeiro em geral. Então, quando você tem uma sinalização de taxas de juros mais suaves para um determinado setor, você acaba tendo aí uma facilitação para quem tem menos capacidade financeira de se autofinanciar. Por meio das linhas de crédito para custeio, os pequenos agricultores e pecuaristas podem financiar a compra de defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes, rações, vacinas e outros itens necessários para produzir. Pecuarista de leite e produtor de milho para silagem, Mirgon Jung, morador de Salgado Filho, no Paraná, diz que todo ano busca financiamento via Plano Safra. A gente usa o crédito todo ano para a gente comprar semente, adubo ou herbicida, né? Para que a gente possa produzir e também combustível para a gente poder usar no trator. Já as linhas de crédito para investimentos possibilitam aos agricultores familiares implantar, ampliar ou modernizar a estrutura produtiva, adquirindo armazéns, colheitadeiras e tratores, por exemplo. No âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o governo promete disponibilizar 76 bilhões de reais em linhas de crédito para os pequenos produtores rurais durante o ano agrícola 2024-2025. O montante é mais de 6% superior ao disponibilizado para a safra de 2023-2024. Reportagem Felipe Moura. Obrigado, Felipe, pelas informações. Na segunda edição, vamos trazer o show de notícias na sua tarde, as oportunidades de emprego também aqui para o estado de Pernambuco. Um conteúdo completo para você na programação número 1. Agora, o plantão policial com as últimas ocorrências na área policial. Vem comigo. Alerta Geral e o plantão das últimas horas. Programa Alerta Geral, o programa mais completo do rádio pernambucano, todas as tardes, pelas duas rádios Grande Serra, Araripina e Ouricuri. Nas últimas 24 horas, foram registrados 9 homicídios aqui no estado de Pernambuco, entre as vítimas, 3 mulheres. No mês de julho, já são 39 assassinatos. De janeiro até agora, já mataram no estado 1.885 pessoas. Olha, hoje no programa Alerta Geral, você não pode perder. Uma tragédia que aconteceu, uma cena macabra que aconteceu com o desaparecimento de uma garota, uma menina de apenas 13 anos de idade, ela que estava desaparecida de Salitre, no vizinho estado do Ceará. Essa garota estava desaparecida desde o dia de São Pedro, no último dia 29, e aí o elemento, o padrasto dela, o assassino, ele que confessou à polícia, a polícia interrogou ele e ele confessou que matou a garota de apenas 13 anos, ele que já abusava sexualmente dessa garota. Informações também de populares dão conta de que a própria mãe sabia de tudo, que ela confessava para a mãe, e aí nenhuma providência foi tomada e acabou acontecendo o pior. O assassino, esse elemento, esse monstro aí que tirou a vida de uma garota de apenas 13 anos de idade. Hoje no programa Alerta Geral, justiça foi feita. A polícia conseguiu prender esse indivíduo, porém a população não está nada satisfeita com a prisão desse elemento. Muitas pessoas também até querendo fazer justiça com as próprias mãos. E é lamentável a cena, né? As imagens que estão aí disponíveis através das redes sociais, é uma coisa muito chocante, é uma coisa que a população não consegue entrar na cabeça do pernambucano, na cabeça do cearense, a morte dessa garota, coisa que a gente só vê em capital, aqui no interior de Pernambuco, acontecer isso. O padrasto que estuprava a enteada de 13 anos de idade em Salitre foi preso e confessou em vídeo, confessou que matou a vítima por asfixia. Ele esquartejou o corpo da garota, ateou fogo após que ele descobriu a gravidez aí da menina de apenas 13 anos. Meu Deus do céu. A gente vai trazer essa informação bem mais detalhada para você no programa Alerta Geral de hoje e ainda com mais informações complementares dentro do Alerta Geral. Você vai acompanhar, tem mais informações ainda referentes aqui à região do Araripe. A gente vai trazer informação do vizinho município Ouricuri, a área do 7º BPM também será destaque. Olha, lá em Santa Filomena, teve apreensão de de arma de fogo e também de droga. Fato esse ocorrido no sítio Camarada, zona rural de Santa Filomena. Tem informação referente ao município de Ipubi. Ipubi também está em alerta. Vai se inscrevendo aqui no canal do YouTube, ative as notificações. A polícia apreendeu droga e faca dentro de uma cela na cadeia pública aqui de Araripina, na BR-316, no Planalto. Vamos também trazer mais informações aqui. Atenção, atenção, em Pubi, a polícia recuperou a moto adulterada. Foi no Jardim Miranda. Não perca, logo após o Jornal da Grande segunda edição, o nosso compromisso marcado com a notícia. A nossa arma aqui é a informação e você também em primeiríssimo lugar. Jornal da Grande. Muito bem, já chegando ao final do Jornal da Grande, meio-dia, a gente se encontra com mais notícias de Araripina, de Pernambuco e de todo o Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência, Luiz Van, no comando do Mix da Grande, agitando o seu fim de semana. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até lá. Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho. Anote aí, 98.1. Dia 10 de julho. A nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Você ouviu o Jornal da Grande. O Jornal da Grande. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Grande Serra. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do Jornal da Grande. Jornal da Grande. Te encontrar aqui, te fazer sorrir, te emocionar, poder te fazer dançar. Pra se divertir, pra se informar, em casa, no trabalho, em todo lugar. Pra dançar, cantar, pular, pra você ouvir. Grande Serra na web ou no rádio, bora vem curtir. Na academia ou no carro, sempre do seu lado. No chuveiro, no busão, você conectado. Na melhor companhia, aqui todo dia, tem a melhor programação. Pra se divertir, pra se informar, em casa, no trabalho, em todo lugar. Pra dançar, cantar, pular, pra você ouvir. Grande Serra na web ou no rádio, bora vem curtir. Grande Serra. Vai ouvir. Mix da Grande. Mix da Grande. Central da Construção, onde você encontra tudo com os melhores preços da cidade, descontos especiais e pagamento nos cartões. Linha completa de material, da construção ao acabamento. São pisos, porcelanatos, ferros, serralheria, ferros construção, tintas, louças sanitárias, elétricas e hidráulicas, máquinas industriais, bombas e tubos para poços artesianos. Central da Construção, mania de vender barato. Vendas em atacado e varejo. Telefone 38 73 37 49. É Grande Serra. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Grande Serra! Você pode reservar aí aquela, né? Tava com vontade de fazer um investimento, comprar alguma coisa, trocar alguma coisa de carro, moto, a mobília da casa, realizar o sonho da família, um passeio. Tá aqui, ó. 10 prêmios de 10 mil reais. Todo mundo pode. 10 de 10 mil. Neste domingo, dia 7, às 10 horas da manhã. Dupla chance. Casa Neto Construções. Há mais de meio século construindo Araripina e região. Sempre prezando pelo ótimo atendimento e qualidade em nossos serviços. Casa Neto Construções. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua construção e reforma. Da base ao acabamento, venha nos fazer uma visita e conhecer as novidades e promoções que preparamos especialmente para você. Casa Neto Construções. Há mais de 50 anos construindo Araripina e região. Rua Coronel Antônio Modesto, 17 Centro. Telefone 87-3873-1709 e 99-96-617711. Grande Serra! Performance, economia, tração e agora super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3, Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092. Tem novidade na cidade. Samba Caetá Gel, o gel de massagem mais eficaz do Brasil no combate à dor. Composto de extratos naturais, o Samba Caetá Gel age no alívio imediato das dores musculares e articulares e no tratamento do cansaço, proporcionando aquela sensação maravilhosa de relaxamento muscular. O Samba Caetá Gel é indicado para os casos de torção, luxação, dores reumáticas, dores causadas por hérnia de disco, bursite, tendinite, dores no pescoço, joelho e ombro, cãibras e dores na coluna. Além do alívio imediato, o Samba Caetá Gel possui rápida absorção e não mancha as roupas, além de ter um cheiro super agradável. Experimente o Samba Caetá Gel, livre-se das dores e garanta o seu bem-estar. Samba Caetá Gel é da Carmel, à venda somente em farmácias e casa de produtos naturais. Grande Serra! Vem pra cá que aqui tem oferta e economia nas lojas do Queima. Confira! Camisolas a partir de R$12, blusas adulto a partir de R$13, R$15 e R$18. Camisas adulto a partir de R$15, R$18 e R$20. Short jeans masculino e feminino a partir de R$28. Calça jeans masculino e feminino a partir de R$45. Panos de prato a partir de R$2,50 e R$3,80. Toalhas de banho a partir de R$12,50. Meias a partir de R$4,50. Todo dia estamos aguardando por você. Venha nos visitar no centro de Araripina. Grande Serra! E aí, você conhece a LN Bolos? Uma variedade de sabores que você vai amar. LN Bolos, aqui você encontra bolo fofo, tradicional, coco, formigueiro, goiabada, milho, bolo de puba, mesclado com e sem calda, bolo de ninho, abacaxi, chocolate, calda de ninho e a super novidade, o bolo de churros. Uma verdadeira delícia. LN Bolos, venha nos fazer uma visita. Rua Joaquim José Modesto, 47, Centro, na lateral das Americanas, em frente ao Ponto das Vans. Instagram, @LNBolos. Vamos que chegou a sexta-feira, minha gente. Bom final de semana pra você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sextou, 5 de julho de 2024, e aqui o prazer é todo meu. Luiz Van, chegando pra ficar com você até o meio-dia, com muito mais música, com muito mais alegria, aqui na maior audiência do sertão pernambucano, 98.1, a partir do dia 10 de julho. Aumenta o volume, muito bom dia, bom dia. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina, são 8:10. A partir de agora, você vai ouvir Mix da Grande, Mix da Grande, sua amanhã com mais alegria, prêmios e os sucessos que você adora, adora, adora. Aumente o volume. Está no ar. Mix da Grande. Mix da Grande. Agora fala aí a verdade pra mim. Você tá pronto pra curtir a sexta-feira? Eu gosto. Tá pronto pra curtir o final de semana? Eu gosto. Até que fim chegou a sexta-feira, bebê. Chegou a sexta-feira. Aqui o prazer é todo meu, Luiz Van, fazendo companhia nessa manhã gostosa de sexta, 5 de julho, com muito mais música, conto com você. Sexta-feira, dia de chama. Salário, cuida. Dado e pude, rapariga, fuma cigarro. Se a muda é muda mesmo, partiga abelha com mel, manda pronto pra espelado com três no motel. Bom, tô esperando sua participação, sua mensagem lá no WhatsApp, 991-470-340. Me conta de onde é que você tá acompanhando a Grande, de onde você nos ouve, pra você que tá ligado com a gente sempre nos vizinhos estados do Ceará, do Piauí, você que tá ligado em todo mundo no site grandeserra.com.br ou no nosso aplicativo, fica na expectativa porque a partir do dia 10 de julho você sintoniza a Grande Serra FM em nova frequência, 98.1. Nós estamos aqui na expectativa e, claro, convidar você para compartilhar essa alegria e compartilhar essa super novidade. Tá aqui na tela, para quem já tá ligado lá no site ou no app, anote aí, ó, 10 de julho, você sintoniza a Grande em nova frequência 98.1. Bom, aumenta o volume que só porque hoje é sexta-feira eu vou tocar muita música. É pouca conversa e muita música para você curtir. Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Consegue entender a cabeça de uma ex que chama pra ficar pela última vez. Eu me arrumei pra você, reservei das 10 às 6 aquele quarto que a gente era freguês. Agora tá nós dois te olhando no espelho do teto, você chorando e eu quero. Porque quando essa luz acender e esvaziar essa banheira, tô perdendo o amor da minha vida inteira. Vamos morar nesse motel enquanto tiver sua pra gente suar. Enquanto tiver bebida no frigobar, nós dois daqui não sai. Vamos ficar de vez pra última vez na cama. Mas vamos morar nesse motel enquanto tiver sua pra gente suar. Enquanto tiver luz acender e esvaziar essa banheira, tô perdendo o amor da minha vida inteira. Vamos morar nesse motel enquanto tiver sua pra gente suar. Enquanto tiver bebida no frigobar, nós dois daqui não sai. Vamos ficar de vez pra última. Vamos ficar de vez pra última vez.

like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Melhores músicas pra você. Um amigo me falou que a poeira vai baixar, que qualquer carinho novo põe as coisas no lugar, que essa falta de você tende a desaparecer, e a distância faz a gente esquecer que o amargo e a solidão que me corta o coração de repente vão embora. É chuva de verão, que esse pranto vai secar, e eu vou me acostumar, que a tempestade logo vai passar. Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você a solidão que me corta o coração de repente vão embora, que é chuva de verão, esse pranto vai secar, e eu vou me acostumar que a tempestade logo vai passar. Pra falar a verdade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga, dessa vez pra falar a verdade, na embora. Os corações machucados. E quando o tempo passar, isso não me machucar. Tudo cicatrizado que levou um fim. Vou guardar o celular e ir pra outro lugar onde eu não possa lembrar. Eu vou cuidar de mim. Espero que fique bem, que não conheça ninguém, que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter. Um dia vai aprender que o coração é brinquedo. Pra amar tenho medo, a culpada é você. Isso não me machucar e tudo cicatrizar, o que levou fim. Vou largar o celular e ir pra um outro lugar onde eu não possa lembrar. Vou cuidar de mim. Espero que fique bem, que não conheça ninguém, que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter. Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo. Pra amar tenho medo e a culpada é você. Fui me apaixonar. Tá doendo, mas vai passar. Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar. Vamos superar junto. Vamos tomar uma gelada. Tô pronto. Esqueci ela, vai, diga, vai. Espero que fique bem, que não conheça ninguém, que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter. Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo. Pra amar tenho medo, a culpada é você. Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar. Tá doendo, mas vou superar. João Gomes com Iguinho e Dulinha, pra que eu fui me apaixonar. Pra gente começar muito bem o nosso programa dessa sexta-feira, final de semana na área, bebê. 8h29 agora, daqui a pouquinho tem sua participação no WhatsApp 991-47-0340. Você sabe que aqui nós estamos na expectativa para a nossa nova frequência, que estreia a partir do dia 10 de julho, onde você vai sintonizar a Grande Serra FM em 98.1. Nós estamos organizando, preparando tudo, então pode ficar na expectativa. 98.1 vem com tudo a partir do dia 10, e é claro que você não vai perder, hein? Compartilha essa alegria, compartilha essa novidade. Grande Serra. Hora de conferir o nosso primeiro bloco de previsões. Bom astral. Oi, gente linda, boa sexta-feira e um ótimo fim de semana pra você. Estamos no ar com o Bom Astral e as primeiras previsões para o seu signo. Tudo bem, Kel Dias? Tudo ótimo, Fabiano. E claro que a gente começa com você, que é de Áries. Áries, no trabalho, raciocínio rápido e boas ideias ajudam a dar conta das tarefas. Mas nem tudo será perfeito e é melhor manter a atenção para não se envolver em problemas. Podem pintar aí muitos imprevistos e a impaciência tem tudo para crescer. Cuidado! O número hoje é 25 e a cor é o verde. Touro! Sua habilidade para lidar com o dinheiro segue em destaque na maior parte do dia. Foque nos seus interesses, pegue leve nos gastos e não baixe a guarda, porque há risco real e oficial de ter um baita prejuízo se não agir com cuidado. O número é o 59 e a cor preto. Agora você, Gêmeos. Gêmeos, você conta com muito pique para correr atrás dos seus interesses, mas talvez precise de jogo de cintura para lidar com alguns contratempos logo cedo. Pense bem se vale a pena se envolver em polêmicas ou se queimar com a chefia por bobagens. O número hoje é o 22 e a cor é o rosa. Câncer. As estrelas pedem cautela redobrada nos estudos ou no trabalho, especialmente se você tiver que viajar ou cuidar das tarefas em equipe. O astral melhora ao longo do dia, mas tarefas que podem ser feitas de maneira isolada devem correr com mais tranquilidade. O número é o 41 e a cor cinza. E daqui a pouco a gente volta com mais previsões para o seu horóscopo aqui no Bom Astral. Para quem é leão, virgem, libra e escorpião. Bom Astral. Bom Astral. Para quem tem estilo e bom gosto, não pode deixar de conhecer a Clique Modas, a loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas, Rua Vereador José Santiago Bringel, 120, Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805. E que moda vem igual a você, Grande Serra. Olha o novo aí. Venha sentir a diferença que tudo você vai encontrar. Padaria, açougue e frios, hortifruti, lanchonete no só lugar. Olha o novo aí. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Grande Serra! Você pode reservar aí aquela, né? Tava com vontade de fazer um investimento, comprar alguma coisa, trocar alguma coisa de carro, moto, a mobília da casa, a realizar o sonho da família, um passeio. Tá aqui, ó. 10 prêmios de 10 mil reais. Todo mundo pode. 10 de 10 mil. Neste domingo, dia 7, às 10 horas da manhã. Dupla chance. Sertão Central Gás, a entrega mais rápida da cidade. Você liga e em até 20 minutos, um botijão cheinho está na sua porta. Todo botijão é detalhadamente inspecionado antes de entrar na sua casa. Ele vai sempre lacrado e com dicas de segurança. Ligue já e peça o seu. 87-991-15-1219 ou 87-991-64-1400. Sertão Central Gás, segurança e qualidade para você. É Grande Serra. Promoção Yamalube em dobro. Performance, economia e prêmios todo dia. Concorra a 3 motos Yamaha 0 km e a prêmios na hora. Cuide da sua moto e dê a partida na promoção. Compre 1 litro de Yamalube na Sertão Motos Yamaha. Cadastre a nota fiscal no site ou pelo WhatsApp. Concorra a prêmios na hora e nos 3 sorteios mensais. Chegou a hora da girada. Gire a chave e veja se ganhou 1 litro de Yamalube extra na hora. Acesse e participe. Sertão Motos, sua concessionária autorizada Yamaha BR-316, quilômetro 22,8. Ou agende uma visita dos nossos consultores de vendas 87-3873-1364. WhatsApp 87-99108-0802. Chega de dor. Tome agora mesmo o CMN Dor. Conheça o poder do açafrão da terra, aliado ao colágeno tipo 2. Cansado de perder noites com dores nas costas e articulações? Tome CMN Dor. CMN Dor é alívio das dores, previne a osteoporose, o envelhecimento, úlceras gástricas e fortalece os tendões. CMN Dor é um suplemento alimentar composto por curcumina, chondroitina, magnésio, além da vitamina D3 2000 UI. Você encontra o CMN Dor na Natumel, a rua Daniel Rodrigues Nogueira, 32, em frente à feirinha, lateral com o Bradesco. Informações com Nildo pelo fone WhatsApp 87 991074588. Oi, bom final de semana pra você. Vamos que vamos, vem aí a nossa nova frequência 98.1 a partir do dia 10 de julho, tá chegando. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina. 8:36. Mix da Grande. Esqueci, meu amor. Se você não posso respirar, é que eu te amo tanto, minha vida te ama. Sei que não vou conseguir, não sei o que fazer, nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais viver. Preciso te falar, mas não sei como ser. Amo você, quero te ver, mas me falta coragem pra te falar o quanto eu amo você. No meu coração só dá você, no meu pensamento e no meu viver. Já invadi o dia, vive já me dando. Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor. Sem você não posso respirar. Eu te amo tanto, a minha vida a chamar. Sei que não vou conseguir, não sei o que fazer, em pra onde ir. até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Mas foi na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que que o mundo desabasse todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda sobreviverei. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse aí. Depois de tudo estás fugindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, todas fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Sei que é tarde demais pra se remediar. De nada adianta procurar 10 mil desculpas. Está difícil de fazer você voltar atrás. Mesmo que eu te diga, estou morrendo um pouco a cada dia. Mesmo que eu te peça, por favor, vamos recomeçar. Que a saudade está quebrando o que resta na minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está surgindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, todas fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer. Eu deixaria tudo se você ficasse. Depois de tudo está surgindo dos meus braços, deixando o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, grande! magician. Tá na número 1 de Araripina, 8h49, se ouviu Coldplay com The Weeknd. Pra quem pediu aqui foi Rosângela, tá com a gente hoje lá no centro. Valeu, Rose, bom final de semana, obrigado pela sua companhia. Teve também lá em cima, Deixaria Tudo com João Bosco e Vinícius e Henrique e Juliano na Hora da Raiva. Abrimos muito bem a sequência com Tati Gale e Falta Coragem. Nosso bom dia pra você que tá sintonizado com a Grande. A partir da próxima semana você vai ligar o seu rádio, vai sintonizar o seu rádio, aí o rádio no seu carro, onde você estiver com a gente, você vai sintonizar em 98.1. Não esquece não, hein? A partir do dia 10 de julho, próxima semana, 98.1 vem com tudo. É a nossa nova frequência, as nossas novas vinhetas e muita novidade que nós estamos preparando especialmente para você. Deixa eu mandar o nosso bom dia para quem tá com a gente no comércio, no centro de Araripina. Boas-vindas para todos vocês aí, principalmente os nossos parceiros, pessoal que faz sempre aqui parte do time de parceiros da Grande CRFM. Nosso abraço especial para você, obrigado pela companhia. Toda a turma ouvindo a gente também lá no Hortifruti Grangeiro, pessoal já se organizando, já se preparando. Amanhã, dia de feira livre em nossa cidade, e a rapaziada vai começando a se preparar, começando a organizar logo, é tudo cedo. Então, bom trabalho para vocês, obrigado pela audiência. Hora de conferir mais um bloco de previsões. Bom astral. Bom astral. Olá, estamos de volta nessa sexta-feira com Bom Astral e mais previsões para o seu signo. Chegou a sua vez, Leão. Leãozinho, o trabalho pede mais atenção e muito foco, porque algumas coisas talvez não corram da maneira que você tinha planejado. Só não fique enrolando no serviço, porque podem surgir atritos e as suas ideias talvez não se mostrem tão realistas como estava pensando. O número hoje é o 38 e a cor branco. Virgem, sua ambição segue em alta e você não vai poupar esforços para brilhar no serviço, mas talvez seja mais produtivo agir nos bastidores com uma meta bem definida, porque podem pintar atritos com colegas e concorrentes. O número é o 11 e a cor azul. Agora você, Libra. Librinha, você pode tirar vantagem da sua habilidade para interagir com os outros e focar em trabalhos feitos em equipe. A curiosidade também cresce e pode aprender com a troca de experiências, seja no trabalho ou nos estudos. O número hoje é o 5 e a cor é o amarelo. Escorpião, o dia começa um pouco tenso e há risco de brigar com o mozão logo cedo se não tiver cuidado. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e você pode aproveitar as vibes positivas para se desapegar do que não tem mais sentido para você. O número é o 47 e a cor creme. E daqui a pouco a gente volta com mais previsões para o seu horóscopo, as últimas do dia, para quem é Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom astral. Bom astral. E o seu horóscopo. Daqui a pouco. Mais músicas quentes. Grande Serra. Em Araripina. quem tem estilo e bom gosto, não pode deixar de conhecer a Clique Modas. A loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas. Rua Vereador José Santiago Bringel, 120, Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805. Clique Modas é igual a você. Grande Serra FM. Olha o novo aí. Venha sentir a diferença. De tudo você vai encontrar. Padaria, açougue e frios. Hortifruti, lanchonete no só lugar. Olha o novo aí. Atenção, clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Todo mundo tem um sonho pra realizar. Todo sonho é possível de se conquistar. E pra isso, mais que sorte, conte com a Credit Shop. Acredite, a Credit Shop realiza com você. Realize tudo que quiser. Conte com a Credit Shop pro que der e vier. Chega de dor. Tome agora mesmo o CMN Dor. Conheça o poder do açafrão da terra, aliado ao colágeno tipo 2. Cansado de perder noites com dores nas costas e articulações? Tome CMN Dor. CMN Dor é alívio das dores, previne a osteoporose, o envelhecimento, úlceras gástricas e fortalece os tendões. CMN Dor é um suplemento alimentar composto por curcumina, condroitina, magnésio, além da vitamina D3-2000-UI. Você encontra o CMN Dor na Natumel, a Rua Daniel Rodrigues Nogueira, 32, em frente à feirinha, lateral com o Bradesco. Informações com Nildo pelo fone WhatsApp 87 99107 4588. Grande Serra FM. Tudo que você precisa para deixar o seu dia muito melhor e mais completo, o Vitória Atacadão tem. Escuta só. Hoje tem macarrão Vitamassa Aliança Espaguete 400 gramas por R$1,89. Aveia Quaker Flocos Finos 165 gramas, R$3,79. Feijão Corda Baixa Verde Macassar 1 quilo por apenas R$4,99. No Vitória Atacadão você vai encontrar molho de tomate tambaú tradicional, sachê com 300 gramas, R$1,89. Cuscuz Flocão 400 gramas Flocão por R$0,99. Biscoito Vitarela com cracker tostadinha 350 gramas, R$2,99. Não perca, tudo isso e muito mais, você já sabe, só no Vitória Atacadão. Mandar o nosso abraço pra todo o pessoal com a gente lá no Vitória Atacadão. Bom trabalho pra vocês e bom final de semana, minha gente. Vamos que aqui o som não para e nós estamos de volta com muito mais música, com mais alegria pra você. 10 de julho estreia a nossa nova frequência 98.1. Compartilhe essa alegria, compartilhe essa novidade. O prazer é todo meu, Luiz Lan. Sigo com você com muito mais músicas pra você aqui, ó, na maior audiência do sertão pernambucano. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina, são 8h56. Quem pediu Traia Véia, curte agora. Mais uma pra você. Senhoras, curtir, senhores, na grande. Com vocês, nosso amigo João Gomes. Vamos embora, rapaz. Bora, moço. A lua quando brilha fala de amor. No gingado desse short sinto teu calor. A noite acordado sonho com você, yeah, yeah, yeah, yeah. O som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Que lembre do sertão, melhor lugar do mundo. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. E amar até quando Deus quiser. É quando Deus quiser esse amor. Quando Deus quer, nada separa. Vamos que vamos, só quem tá feliz dá um gritão aí, velho. A lua quando brilha fala de amor. No chegado desse shot sinto teu calor. A noite acordado sonho com você, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sou ligado, eu fico perturbado sem ter o que fazer. Vem, vem, vem. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina, pouco a pouco conquistar o seu coração. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar o seu coração. No outro dia, no outro dia a gente se vê em um lugar que lembre do sertão. E canto shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. E amar até, até quando os dois quiser. Amar até, até quando os dois quiser. Até quando os dois quiser. Quem tá feliz daquele gritão, aê, rapaz! João Gomes! Isso é João Gomes, minha gente! Aumente o volume! Mix da Grande! Testemunha o nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você, baby. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que eu Desejo de Menina, da voz dela, Mirella, pra você curtir na grande. Só musicão, hein? Na sua manhã de sexta-feira. Sexta-feira vocês gostam de judiar. Vocês botam pegado aqui no repertório, né? Já mandou a sua lá pro WhatsApp? Manda 991-470340. Você no controle aqui da programação Grande Serra FM. Você já compartilhou aí a novidade? A partir do dia 10, 98.1, a nova frequência. Eu convido você para compartilhar essa alegria, compartilhar essa grande novidade. Não esquece não, a partir da semana que vem, dia 10, você vai sintonizar o seu rádio em 98.1. Meu filho, minha filha, não esquece. Tem aí muita novidade pra você. Já já eu vou tocar sua música, vou mandar o seu bom dia. Tem um montão de mensagem no WhatsApp aqui hoje. 991-470340. Convido você pra dar uma passadinha também lá no Instagram, lá no arroba Grande Serra FM. O meu pessoal é o arroba Luizvan Rodrigues. Aproveita pra deixar lá o seu direct, a sua mensagem. Aí você me conta de onde é que você tá ligado e acompanhando a Grande Serra FM. Inclusive, vai lá no Instagram também, que eu já postei algumas coisas hoje. Pra você que tá vendo aí na tela, pra você que tá no site, no aplicativo, nesse momento acompanhando as imagens ao vivo, direto aqui do nosso estúdio na BR-316, quilômetro 21,7, Vila Conceição. Vocês gostaram, meninas? Pois é, ontem eu tirei a juba pra lavar, né? Tirei a juba pra lavar, tô aqui hoje lindo, bonito, perfumado e cheiroso. Vocês gostaram aí da minha barbinha? Pra quem tá ligado lá no site, no aplicativo, vai lá no Instagram que a gente faz uma resenha boa com vocês também. Daqui a pouco, mais músicas, quem diz? Grande Serra. Fique por dentro. O escândalo dos testes de segurança nas montadoras japonesas se ampliou com Toyota e Mazda suspendendo as entregas de alguns veículos depois que o Ministério dos Transportes do Japão encontrou irregularidade nos pedidos de certificação de determinados modelos. As irregularidades também foram encontradas em encomendas da Honda, Suzuki e Yamaha Motor, informou o Ministério. Uma investigação descobriu que as montadoras apresentaram dados de testes de segurança incorretos ou manipulados quando solicitaram a certificação de veículos. O Ministério ordenou que a Toyota, a Mazda e a Yamaha suspendessem as remessas de alguns veículos. Fique por dentro. Para quem tem estilo e bom gosto, não pode deixar de conhecer a Clique Modas, a loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas, Rua Vereador José Santiago Bringel, 120, Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805. Que moda é igual a você, Grande Serra FM. Acorda para as ofertas, menino. O aniversário Paraíba tá fervilhando de novidade e preço baixo. Fogão Atlas 4 bocas, até 10 de 63,90 sem juros. Fogão Esmaltec 4 bocas, até 10 de 59,90 sem juros. Tá barato demais, tá facinho de pagar. Lavadora Sugar 10 quilos, até 10 de 49,90 sem juros. Corra pra loja e arroche em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta. É Grande Serra. Pizzaria Ouro Branco. Aqui a gente tem um cardápio completo preparado especialmente pra você. Variedade em sabores de pizzas, pizza por metro, hambúrguer de 13 centímetros, macarrão ao vivo, carneiro assado, filé com fritas, tudo isso com o melhor atendimento e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita e conhecer o novo espaço no primeiro andar. Ambiente aconchegante e agradável, todo pensado em você. Pizzaria Ouro Branco. Disque entrega 87 99206-6525 ou 99669-5428. Peça também pelo Quero Delivery ou chame no Instagram, arroba Ouro Branco Araripina, Avenida Florentino Alves Batista. Ei, você que precisa comprar móveis e eletros. A Popular possui uma grande variedade de produtos para melhor lhe atender. Lá você compra como achar melhor. À vista, em até 10 vezes sem juros nos cartões. E no carnezinho da loja, em até 12 vezes. A pedido, prorrogamos os descontos para colchões e box. Box, a partir de R$399,90. As antenas parabólicas Century Vivenses com ofertas imperdíveis. E ainda entregamos e montamos gratuitamente. Temos uma infinidade de ofertas. Bicama por apenas R$599,90. Sofás de canto a partir de R$1.119,90. Fritadeiras Airfryer a partir de R$349,90. Popular, presente nos lares e no coração de todo o povo do Araripe. Grande Serra FM. Esteca Calçados, as férias do seu sonho se tornam realidade. Com calçados confortáveis e estilosos para você arrasar. E o melhor, com até 300 dias para pagar. Esteca Calçados, aqui é o melhor. Grande Serra. O câncer é uma doença devastadora que não escolhe cor, raça, credo e nem condição social. O Hospital de Câncer do Sertão é um sonho aguardado por muitos e que agora ganha um capítulo extremamente importante. É uma obra que ficará para a história e poderá mudar o destino de muitos pacientes acometidos pela doença. Agora chegou a sua vez. Faça sua doação em dinheiro através do Pix. A chave é o CNPJ 10 739 225 1000 ao contrário 18. Em nome do Instituto Social das Medianeiras da Paz, ou sua doação em material de construção entregue no local da obra, na BR-316, antiga pousada do Araripe. Faça sua doação. Convide amigos, família, para fazer parte desta corrente do bem. Hospital de Câncer do Sertão. Vamos avançar nessa luta. Agora em Araripina, você conta com a Funerária VIP. Há mais de 30 anos atuando no ramo funerário, com credibilidade e respeito, prestando homenagens a seus entes queridos. Funerária VIP. Conheça nossos planos funerários e nossas dependências. Funerária VIP. Temos descontos especiais em exames, consultas médicas, na Aviação Pernambucana e outros parceiros. Faça-nos uma visita. Funerária VIP, em Araripina, na Avenida Antônio de Barros Muniz, antigo consultório de Dr. Salomão. WhatsApp Araripina 87 9 81 32 18 61. Atendimento 24 horas pelos números 87 9 99 93 57 99 e 87 9 99 93 5804. Grande Serra. Pensou em construir ou reformar? O lugar certo é a Construmais. Tudo que você precisa para a sua construção, da base ao acabamento: areia, blocos, britas, tijolos, cimentos, tintas, lâmpadas, luminárias, ferramentas, caixas d'água de todos os tamanhos. Construmais, agora em 2 endereços para melhor lhe atender: Matriz, Travessa Coração de Jesus, 599, Alto da Boa Vista, e Avenida Perimetral 430, próximo à GP Liquigás. Venha conferir nossos produtos e preços imbatíveis, com as melhores condições de pagamento, 24 vezes do boleto e 10 vezes sem juros em todos os cartões, e ainda tem um super desconto no pagamento à vista. Loja 1, telefone 99116-5686. Loja 2, telefone 99253-5178. Quando você ouvir falar em medicamentos manipulados, lembre-se da Farmapele, a maior rede de manipulação do país. E quando ouvir falar de Farmapele, lembre-se de laboratórios modernos com pesagem computadorizada que garantem total segurança e exatidão na manipulação do seu tratamento personalizado. Você é único e nenhuma farmácia de manipulação é igual a Farmapele. Venha nos conhecer na Rua Coronel Pedro Cícero, número 373, vizinha praça de Doutor Pedro. Fone 87 98843-9823. Pronto pra curtir a sexta-feira? Até que fim, chegou a sexta-feira, bebê. Muito bom dia, muito bom final de semana. Aqui nós continuamos fazendo a festa com muita música, com muita alegria na sua radiola. Pode aumentar o volume que tem mais músicas até o meio-dia. E a gente conta com você também lá no WhatsApp sempre. Cuida, Dani, que chegou a sexta-feira, bebê. Eu gosto. Você gosta de uma sexta-feira, né? Eu gosto. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina, 9 e 12, o prazer é todo meu. Luiz Van. Bora com a sua participação no WhatsApp da Grande. Você pode ficar à vontade para deixar o seu recado, para mandar o seu abraço, para mandar o seu bom dia para quem tá comigo lá no Instagram, no arroba Grande Serra FM. Daqui a pouquinho tem a sua música rolando também. Vai lá, arroba Grande Serra FM. Tô esperando por você. O meu pessoal é o arroba Luiz Van Rodrigues. Se você ainda não me seguiu, aproveita para seguir. Tá aqui na tela o arroba. Vai lá, confere agora. Vem fazer parte aí também do nossa grande quantidade de amigos ouvintes espalhados por toda a região. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui no WhatsApp. Vamos lá, 991470340. Cuida, Daniel, que sextou, Daniel. Bom dia, meu amigo, que é Daniel Menezes da Silva Oliveira, da Serra Simões 2, município de Araripina. Beleza, mano. Queria pedir a música Bonde do Vaqueiro, minha ex-mulher. Oferecer para a família de Chico Pinto, para a família de Miguel Bolato, para todos que estiver ouvindo, para você que é um outro do locutor, meu amigo. Toca aí por gentileza, carimba. Só se for agora. Valeu, Danielzão. Um abraço para você. Bom final de semana para toda a rapaziada com a gente, sempre acompanhando a Grande. Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho. Anote aí, 98.1. Dia 10 de julho. A nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Se por acaso acontecer só pra disfarçar. O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar. Depois eu vou ficar em paz. Isso foi o que minha boca ensaiou pra te convencer. Os meus olhos entregaram, não era o que eu quis dizer. Das coisas músicas mais tocadas na grande Serra FM, pra você o novo sucesso da banda do forró Mala Sem Alça, Eu Me Apaixonei. E o videoclipe também, lindo, lindo, sensacional. Quando você ouve aqui na grande, você além de ouvir, pode ver também o videoclipe lá no site grandeserra.com.br, no aplicativo Grande Serra FM. Eu Me Apaixonei, novo sonzão da Mala. Quem pediu aí foi a Alessandra, nos ouviu hoje lá em Trindade. Bom dia pra vocês em Trindade, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia de sempre. São 9h23 agora. Gente, atenção, tem um comunicado pra você aqui, ó. Consulta de vista em Araripina nesse dia 6 de julho, a partir das 7h30 da manhã, nas óticas Riveline, com doutora Amanda Castro, lá na rua 15 de novembro, 22, no centro de Araripina. Aproveita para mais informações ou até mesmo agendar agora a sua consulta com doutora Amanda Castro na ótica Riveline. O WhatsApp, anote aí, é 879-9962-0713. Ótica Riveline, servindo bem para servir sempre. Hora de conferir as últimas previsões astrais para essa sexta-feira, dia 5. Bom astral. Bom astral. Boa sexta-feira para você. Estamos de volta por aqui com o Bom Astral e as últimas previsões para o seu signo. Chegou sua vez, Sagitário. Sagita, tudo indica que o seu foco vai se voltar para os relacionamentos. E você pode explorar essas vibes positivas no trabalho, ampliando contatos e melhorando a interação com os colegas. É melhor agilizar o serviço e não ficar enrolando, hein, Sagita? O número hoje é o 52 e a cor é o cereja. Capricórnio, as estrelas avisam que sua atenção deve se concentrar no serviço e nos assuntos do dia a dia. A saúde também precisa de mais atenção e algumas mudanças na rotina virão a calhar. Se precisar resolver alguma coisa importante, redobre o foco. O número é o 53 e a cor violeta. Agora você, Aquário. Olha, Aquário, você tem tudo para dar aquele show de carisma por onde passar. Pensa que nem tudo é perfeito e você terá que redobrar aí a sua atenção apenas para o trabalho. É que as finanças vão exigir um cuidado extra e há risco de gastar demais se não tiver cuidado. O número hoje é o 8 e a cor é o amarelo. Peixes! Hoje é melhor adiantar aquelas tarefas rotineiras que vinha adiando para evitar distrações. É que há risco de atritos em casa e isso pode tirar a sua atenção das tarefas mais urgentes se você não tiver cautela. Manter a calma é a melhor pedida para evitar torta de climão. O número é o 46 e a cor vermelho. E essas foram as previsões de hoje pra você. Boa sexta-feira e um ótimo fim de semana pra você. Bom astral. Bom astral. E o seu horóscopo. Central da Construção, onde você encontra tudo com os melhores preços da cidade, descontos especiais e pagamento nos cartões. Linha completa de material, da construção ao acabamento. São pisos, porcelanatos, ferros, serralheria, ferros construção, tintas, louças sanitárias, elétricas e hidráulicas, máquinas industriais, bombas e tubos para poços artesianos. Central da Construção, mania de vender barato. Vendas em atacado e varejo. Telefone 3873-3749. Renovar seus óculos nunca foi tão fácil. A Ótica Preço Único está com armação grátis. Na compra das lentes, ganha armação. Isso mesmo, comprou as lentes, ganhou a armação. Tem mais, compre um óculos solar e ganhe outro. A maior variedade de óculos da região. A Ótica Preço Único fica na rua 15 de novembro, 168, próximo à Farmácia Central. Agende seu exame de vista 879-9197-9555. Ótica Preço Único. Ótica Preço Único. Também temos lojas em Ouricuri, Petrolina e Juazeiro, Bahia. Chegou a oportunidade de decolar sua vida profissional com a Cruzeiro do Sul, uma universidade comprometida com a qualidade, excelência no ensino com nota máxima reconhecida pelo MEC. Estamos prontos para transformar a sua jornada acadêmica em uma experiência inesquecível. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, onde excelência se encontra com o futuro. Em Araripina, na rua Vereador José Arnold Campos, em frente à Secretaria da Saúde. Nos faça uma visita. Conheça nossos cursos e condições imperdíveis. WhatsApp 87 9933 4452. É Grande Serra! Casa Neto Construções, há mais de meio século construindo Araripina e região, sempre prezando pelo ótimo atendimento e qualidade em nossos serviços. Casa Neto Construções, aqui você encontra tudo o que precisa para sua construção e reforma, da base ao acabamento. Venha nos fazer uma visita e conhecer as novidades e promoções que preparamos especialmente para você. Casa Neto Construções, há mais de 50 anos construindo Araripina e região. Rua Coronel Antônio Modesto, 17 Centro, telefone 87-3873-1709 e 996-61-7711. Performance, economia, tração e agora super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve 4 e pague 3, Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092. Sertão Central Gás, a entrega mais rápida da cidade. Você liga e em até 20 minutos, um botijão cheinho está na sua porta. Todo botijão é detalhadamente inspecionado antes de entrar na sua casa. Ele vai sempre lacrado e com dicas de segurança. Ligue já e peça o seu. 87-991-15-1219 ou 87-991-64-1400. Sertão Central Gás, segurança e qualidade para você. É da final. Feirão Vai de Bis Aliança Motos. Até dia 30 de abril, garanta sua B110i. O B125 à vista ou financiada e leve de presente emplacamento grátis. Se for para financiar, dá para comprar com zero de entrada. E o restante você paga na parcelinha. Cuida! Perde tempo, não? Até dia 30 de abril, compre sua Bis e leve emplacamento grátis no Feirão Vai de Bis Aliança Motos. Grande Serra! O que você reflete para o mundo? Quais valores escrevem sua história? Com transparência, compromisso e toda a força nordestina, nasceu há 40 anos a Casas Bandeirantes, se tornando hoje referência nacional na fabricação e manipulação de vidros para móveis, eletrodomésticos, arquitetura e construção civil. Uma marca certificada internacionalmente e com o maior parque industrial do Norte e Nordeste. Nossa história reflete inovação e escreve o futuro. Casas Bandeirantes. Há 40 anos, a Casa do Vidro. Chegou, chegou! O Vitória Atacadão chegou! Chegou, chegou! O Vitória Atacadão chegou! Pode confiar, é o melhor lugar pra comprar e pra economizar. No Vitória tem preço baixo de verdade. No Vitória tem economia e qualidade. No Vitória tem oferta todo dia e facilidade. No Vitória tem preço baixo de verdade. No Vitória tem economia e qualidade. No Vitória tem oferta todo dia e facilidade. Grande Serra. Querendo óculos comprar, um segredinho vou contar. Prime Ópticas tem preço, com certeza compro lá. Super qualidade é que você encontrará. Faça logo o orçamento e pode comparar. Vem para Prime Ópticas, Prime. Que tem um bom preço, bom atendimento e facilidade no pagamento. O nome dela é Prime Ópticas. O melhor com o menor preço você só encontra aqui. O que há de mais moderno em óculos de grau você encontra aqui. E isso sem falar no atendimento, que é super especial. Crediário facilitado pra você. Prime Ópticas. Papelaria Líder. Aqui você encontra uma linha completa de material de escritório, organizadores, artigos decorativos, tudo em material escolar, serviços de xerox, encadernação, impressão de documentos e muito mais. Papelaria Líder, tudo em um só lugar. Envie sua lista de compras pelo WhatsApp 87-99149-4273. Rua José Barreto de Souza Sombra, 147 Centro. Tá chegando o dia 10 de julho, você vai ouvir a nossa grande CRFM em nova frequência, 98.1. Compartilhe essa alegria, compartilhe essa novidade. 91 vem com tudo. 98.1 vem com tudo na Grande Serra FM. Fica na expectativa aí. Não esquece, você vai sintonizar a Grande em 98.1, a nova frequência da sua preferida. Tá na Grande, tá na número 1 de Araripina, 9h32. Ô, Corrinha, você quer ouvir qual música hoje, minha filha? Bom dia, Luizão. Eita, Luizão. E eu pedi essa mojinha que já está passando. Você gostou da mala sem alça, né? Passa aí uma mojinha aí com... Muito bem. Zélica Marcos. Só se for agora. Pode ser qualquer uma, pra oferecer a você, que é um ótimo locutor, e a todos os locutores dessa rádio maravilhosa. E para todos os ouvintes, tá na Grande, tá na número 1 de Araripina. Um abraço, Corrinha. Obrigado pela audiência de todo dia. E o bom é que o rádio dela tá com o volume topado. O volume no máximo aqui na Grande Serra FM. Corrinha, não esquece, semana que vem, dia 10, você vai sintonizar 98.1, a nossa nova frequência, Corrinha. Fim de semana, Grande Serra FM. Fim de semana. Meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano, sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Vai, vai. Esses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Só vocês. Como versos pra canção. Volto pra você. Volto pelo amor. Não importa se é um sonho pela vez. Cada volta é um recomeço. Oh, oh, oh. É paixão. Essas coisas de paixão não têm explicação. às vezes tropeçamos. Tem dia que quase caímos, mas olha nós. Apoiando o travesseiro, mas tu foge de mim, baby. Tu foge de mim, mas fica num dilema de oh, pra que ficar dando show? Se minha positiva viciou, voltou pra casa cheia de sintomas de oh, pra que ficar dando show? Se minha positiva viciou, voltou pra casa cheia. Obcecada, quando eu lembro dos lugares que você beijou, fico molhada. Oh, pra que ficar dando show? Se minha pulse te viciou, voltou pra casa cheia de sintomas de oh, pra que ficar dando show? Se minha pulse te viciou, voltou pra casa cheia de sintomas de melhores músicas pra você. Não te perdi,

Marília Tavares, 949, palavras de perdão. Pra quem pediu aqui no WhatsApp, um montão de gente deixou recado aqui, pediu desse sonzão e a gente rola pra você. Deixa eu mandar bom dia pra Juliana, tá com a gente hoje lá no centro. Oi, Ju, boa sexta-feira, bom final de semana. A Selma também tá lá em Trindade. Oi, Selma, bom dia. Cadê o cafezinho, Selma? Bom final de semana, obrigado pela audiência. Bom dia aqui pra o Emerson, também tá curtindo. A Ivonete disse, Luiz Van, tô te ouvindo. Tudo bem, Ivonete? Ela disse, toca mala sem alça, eu me apaixonei, toquei. Ela mandou pra todo o pessoal que tá curtindo a grande. Bom dia pra Claudiana, também tá ligada hoje com a grande. Valeu, Claudiana. Maria Lúcia, pessoal lá no sítio Cacimbas, em Exu. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? Não esquece, Maria Lúcia. Semana que vem, você vai sintonizar a Grande Serra em nova frequência 98.1, tá? Um abraço pra vocês aí no sítio Cacimbas, em Exu. Genilda também tá lá no Centro Galega da Salada. Bom dia pra Nilda, lá na Serra da Rancharela, disse Luiz Van, tô te ouvindo, valeu. Bom dia aqui pra o Josué. O Gustavo também tá lá no centro hoje, pediu música, mandou pra todo o pessoal. Luciene, oi Lu, bom final de semana, tudo bem? Ela disse Luiz Van, tô te ouvindo, valeu Lu. Obrigado pela companhia. Bom dia aqui pra Elisângela, ela pediu música também com o Falta de Quê. Toquei pra você, sonzão do Luan Pereira com o Murilo Ruf. Eliana também tá com a gente hoje lá em Marcolândia, mandou um abraço pra todo o pessoal, valeu, obrigado pela companhia. Bom dia aqui pra Flaviana, disse Luiz Van, tô te ouvindo. Oi Flavinha, bom final de semana, sempre muito bom contar com a sua audiência, tá? Deixa eu te lembrar, semana que vem, dia 10, você vai sintonizar a grande em nova frequência 98.1. Deixa eu mandar o meu abraço também para os nossos parceiros, todo o pessoal com a gente lá na Stone, uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil. Bom trabalho para vocês aí na Stone. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Além da maquininha para aceitar as principais vendas, vouchers, você não perde nem uma venda. Bota para girar e venha você também fazer parte aí do nosso time de parceiros da Stone. Ah, e deixa eu convidar você também, bem lembrado, gente, atenção, amanhã acontece o Yamaha Day. Você é o nosso convidado para o Yamaha Day, aniversário da Yamaha. E nós queremos comemorar com você essa data tão especial amanhã, a partir das 8h30. Vamos fazer um delicioso café da manhã e, em seguida, um passeio divertido e solidário com destino à Pedra Mágica, um ponto turístico de Araripina. E atenção, hein? Os primeiros 35 participantes que chegarem à concessionária Sertão Motos vão ganhar uma linda camisa. Para participar é muito fácil. Você vai acessar o Instagram da Sertão Motos Araripina e clicar no post lá no feed, no perfil, ou encontrar o link no QR Code também para fazer a sua inscrição totalmente gratuita. Além disso, no dia do evento, você vai trazer um quilo de ração em prol da ONG Ampara. Atenção, são vagas limitadas. Não perca tempo e garanta já a sua. Dúvidas? Chama no WhatsApp 879-9108-0802. E Yamaha Day. É amanhã o grande dia. Você é o nosso convidado especial. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Elisângela. Disse, tá, Luiz Van, tô te ouvindo hoje. Valeu, Elis. Obrigado pela companhia. Mais alguma coisa, meu filho? Foi? Daqui a pouquinho você acompanha o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, o seu momento de fé, oração e otimismo diário na nossa programação. Às 11 horas tem o WhatsApp da Grande. Hoje, excepcionalmente, o Tony Alves segue com você logo mais às 11 horas no WhatsApp da Grande CRFM. Nós estamos preparando aqui todas as novidades, toda a nova plástica, todas as novas vinhetas, preparando tudo especialmente para você, porque no dia 10 de julho você acompanha a nova frequência 98.1 Grande CRFM. E aí, às 11 horas, o Tony assume o WhatsApp da Grande. Bom final de semana, minha gente! Dia 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Chegou a hora de economizar de verdade com a Bote Promo do Boticário. São mais de 300 produtos com até 50% de desconto. Compre sua fragrância favorita, sua make especial e seu produto de cuidado pagando bem menos. Mas corre, é só até 21 de julho. Vá até uma loja, encontre um revendedor, chame no WhatsApp do Bote ou compre pelo site. Grande Serra! E você que precisa comprar móveis e eletros? A Popular possui uma grande variedade de produtos para melhor lhe atender. Lá você compra como achar melhor. À vista, em até 10 vezes sem juros nos cartões. E no carnezinho da loja, em até 12 vezes. A pedido, prorrogamos os descontos para colchões e box. Box, a partir de R$ 399,90. As antenas parabólicas Century Vivências com ofertas imperdíveis. E ainda entregamos e montamos gratuitamente. Temos uma infinidade de ofertas. Bicama por apenas R$ 599,90. Sofás de canto a partir de R$ 1.119,90. Fritadeiras Airfryer a partir de R$ 349,90. Popular, presente nos lares e no coração de todo o povo do Araripe. Popular Farma. Aqui você encontra os melhores preços em medicamentos, suplementos, produtos infantis, dermatológicos e tudo que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família. Procurando preço baixo? Na Popular Farma tem produtos a partir de R$ 0,39 e com promoções exclusivas toda semana. Visite-nos e confira. Rua Vereador José Santiago Bringel, 54, Centro Araripina. Delivery WhatsApp 87981651371. Aceitando todos os cartões, Pix e mais desconto à vista. Drogaria Popular Farma. Nosso compromisso é com sua saúde. É Grande Serra! Você sabia que mais de 10% da população brasileira vive com diabetes? Cuidado, cuide-se hoje mesmo. E para isso a Carmel te apresenta o Samba Caetá da Carmel. Tem ação diurética e serve para controlar a glicemia e proteger as funções dos rins e do fígado. O Samba Caetá da Carmel contém ervas medicinais que, além de auxiliar no controle do diabetes, vai te ajudar na eliminação de pedras nos rins, no tratamento da má digestão, pedras na vesícula, age como depurativo do sangue e ajuda a desintoxicar o organismo. O Samba Caetá da Carmel te auxilia ainda no tratamento da azia, gordura no fígado, ácido úrico, colesterol alto e muito mais. Por isso, eu recomendo que alguns minutos após as principais refeições do dia, você tome o Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar em sua casa o Samba Caetá da Carmel. Vale lembrar que o Samba Caetá é encontrado apenas em farmácias e em lojas de produtos naturais. Está querendo investir em imóveis, mas está na dúvida onde fazer a melhor compra? Então você precisa fazer uma visita à loja A Cearense. Móveis de qualidade, tendência em design de interiores, móveis planejados, artigos de decoração e muito mais. São mais de 60 anos no ramo moveleiro. Você conta com profissionais experientes, materiais da melhor qualidade, o atendimento que você já conhece. Loja A Cearense. O que há de melhor para a sua casa? Rua José Barreto de Souza Sombra, 63, Centro, ao lado do Banco do Brasil. WhatsApp 87 99178-0312. Instagram, arroba Loja A Cearense. Loja A Cearense, uma questão de bom gosto. Foi bom te encontrar aqui, te fazer sorrir, te emocionar, poder te fazer dançar, pra se divertir, pra se informar. Em casa, no trabalho, em todo lugar. Pra dançar, cantar, pular, pra você ouvir. Grande Serra na web ou no rádio, bora vem curtir. Na academia ou no carro, sempre do seu lado. No chuveiro ou no busão, você conectado. Na melhor companhia, aqui todo dia, tem a melhor programação. Pra se divertir, pra se informar. Em casa, no trabalho. 10 de julho, a Rádio Grande Serra FM vai mudar. Mais potência, mais potência, mais alcance, mais novidades. É dia 10 de julho, anote aí, 98.1. Dia 10 de julho, a nova frequência Grande Serra FM, 98.1. Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet, está no ar a partir de agora, Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, hoje é o dia do arraiar, o arraiar do seu vigário. Então, toca a corneta, sacristão, toca o sino, sacristão. Hoje é o dia da quinta edição do arraiar do seu vigário, a partir das 19 horas. TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Bom, e é nesse espírito de festa que quero lembrar que também hoje é a primeira sexta-feira do mês e como tal é o Sagrado Coração de Jesus e também hoje, durante o programa, a bênção do sal e a bênção da água para que você possa aspergir na sua casa e em torno da sua casa, inclusive no carro, na moto, bênção da água e do sal. Filhos queridos, e tem mais, estamos em plena novena de São Bento. São Bento, livrai-nos do mal. Tudo isso aqui, e quero saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar. Em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúde a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Pessoal interagindo, mandando as suas intenções. Não esqueça de fazer um like, como diz a própria música, dá um like, dá um likezinho, um joinha nas plataformas digitais do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus andava, caminhava, observava. E eu coloco Jesus desta forma para começar esta oração. Caminhava livremente, observava livremente, e porque eu estou frisando livremente? Porque foi desta forma que olhou para uma pessoa e conseguiu enxergar além das aparências, viu a essência. de um homem chamado Mateus. Em outras traduções, Levi. Para nós, o Mateus que nos escreve e nos apresenta, nos brinda com este evangelho. Sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me, segue-me. Mateus, ele mesmo falando dele, sem hesitar, levantou-se e seguiu Jesus. Mas Mateus era um homem de bens, de posses, e estava tão feliz, mas tão feliz, por ter sido chamado, por ter sido escolhido, por ter tido um olhar de misericórdia, de bondade, que resolveu fazer uma festa de despedida da vida da coletoria e convidou os amigos para dizer: encontrei o que eu buscava, encontrei quem eu almejava, encontrei quem está me dando um novo sentido à vida. Você está acompanhando o meu raciocínio? Claro que o evangelho está diferente, padre. Não, não está. Eu apenas estou narrando de outra forma o mesmo conteúdo. A alegria de Mateus foi imensa. Está claro quando, por que que se oferece um jantar? Quando você está feliz, para brindar, para comemorar, para celebrar, para festejar. E o que ele estava festejando? Morre o homem velho, nasce o homem novo. É como que a festa da ordenação de Mateus é o evangelho de hoje. Quando um é ordenado padre, faz um almoço, uma janta, uma festa. Também quando casa, não é assim? Nos dias atuais está mais difícil, economicamente falando, mas de modo geral é assim. E hoje Mateus faz isto. E eles criticam e dizem: por que ele está fazendo isso, Jesus? Então Jesus, o do coração transpassado, o Jesus das santas chagas, que temos enaltecido, exaltado, estimulado aqui, disse: quem precisa de saúde, quem tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. São os doentes que precisam dos médicos. Então, entendam, aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Estes não precisam, já estão. Percebe a profundidade, a largura, a extensão do coração misericordioso de Jesus? Neste simples texto, mais profundo texto, de Jesus que aberto está. Segue-me, segue-me, Mateus. E Mateus prontamente o seguiu. Quem precisa de médico são os doentes. E Jesus é o nosso médico dos médicos. Então, qual a intenção que você quer colocar agora? Qual a intenção que você quer apresentar e dizer: Jesus, pelas tuas santas chagas, dolorosas e gloriosas, receba a minha intenção. Esse pedido que faço nesta primeira sexta-feira do mês de julho, nesta primeira sexta-feira do mês, é essa a minha intenção, é este o meu pedido. Não por acaso você recebeu o Jornal do Evangelizador, dá uma olhadinha. O que é que tem na capa? Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Então, nós também somos chamados a pedir a Jesus, sempre, nas suas santas chagas, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, que é o mês de julho, o mês da madrinha, da Dinda. Eu volto já, volte comigo. Fica triste, não. Usou produtos que prometeram emagrecer e nada. Investiu tempo, dinheiro e na balança tá tudo igual. E por que você ainda não usou o Act Nutri? São 17 anos que estamos no mercado transformando vidas. Produto confiável. Ligue 0800-726-9007 e ouça esse depoimento. Minha mãe faz uso do Act Nutri e já emagreceu 5 quilos. Agora ela pode usar as roupas que ela gosta. Além das mudanças na parte da aparência, ela também notou uma diminuição no seu apetite e também uma melhora no inchaço e na circulação. Que maravilha! E pedindo hoje tem 60% de desconto e ganha o potencializador. 0800-726-9007. 0800-726-9007. Ouça! Eu tinha uma vista que já tinha dado derrame umas 3, 4 vezes e eu não enxergava nada com ela. Hoje eu tô enxergando bem, dirijo normal, ando de moto, é uma beleza. Você também força os olhos o tempo todo para conseguir enxergar? Vision X 0800-721-8539. 0800-721-8539. 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800-721-8539. 0800-721-8539. X. Evangelizar. Tem novidade. Mas antes eu quero trocar uma ideia com você que já tentou de tudo e permanece com dor no joelho, coluna. Colágeno tipo 2 da Sotarelli, o original. Lubrifica as articulações, regenera a cartilagem desgastada e a dor vai embora. E aquela angústia no peito, sem motivos. Magnésio tripla ação Sotarelli. Combate o nervosismo, reduz estresse, depressão, relaxa os músculos doloridos e dá energia. E no aniversário da Sotarelli, tem um presente exclusivo. Uma sombrinha azul, retrátil, com proteção solar. Linda, linda. Ligue agora. 0800-603-5363. É o WhatsApp também. 0800-603-5363. Os dias mais frios dá aquela vontade de estourar uma pipoca e tirar as cobertas do armário. Também é tempo de usar a energia de modo mais eficiente com as dicas da Copel. Atenção à duração do banho. Chuveiro ligado, só o tempo necessário. Aproveite para ajustar a temperatura da geladeira, que não precisa estar no máximo. E lembre sempre de desligar o que não estiver usando. Como a gente dizia antigamente, luz que se apaga é luz que não se paga. Copel. Pura energia. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, filhas amadas, escutem este testemunho de quem se apropriou da graça de Deus. Escute. Pessoal, tudo bem? Oi. Aqui é o Davi Miguel Toledo, Paraná. Hoje vamos fazer um cordão comigo? Vamos. Presta atenção. Tá bom. Eu represento uma nação. Ela representa uma raça. Até quem não tem religião, se rende a sua graça. Opa. Padre Reginaldo, esse cordão é o senhor. Viva o Arraial do São Vigário. Viva Nossa Senhora. Muito obrigado. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Cirlei e Davi Miguel. Davi Miguel, muito obrigado. Linda oração. Nós vamos usar hoje à noite também no Arraiá do Seu Vigário. Realmente é isso aí. Não importa se você tem fé, o importante é você se render e não se fechar à graça de Deus. Muito obrigado, Davi Miguel. Quem mandou foi a mãe Cirlei, lá de algum lugar do Paraná, mas é muito bem-vindo. E hoje, portanto, ele já disse, dia 5 de julho, hoje, a partir das 19 horas, o Arraiá do Seu Vigário, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Quem participa, participação especial, Silvinho Cavalcante, o sanfoneiro, Rafa Augusto, grande cantor, Oswaldir, da dupla Oswaldir e Magrão, tem Manzotinho com as suas peripécias, tem também um show dos Formosos, uma reedição, tem uma competição que eu tô sentindo no ar entre o ministério. Bom, e o mote de hoje é instalar novos canais de cidade, que foi conseguido outorga, novos canais, colocar o que precisamos, torres, antenas e transmissores. E do outro lado, reformar as que caíram, que a ventania derrubou, que o fogo queimou. Então nós temos duas formas: instalações de novas torres, de novas antenas, de novos transmissores, e ao mesmo tempo melhorar, reformar, recolocar aqueles que já estão. Por isso, você pode, pelo que